para a boca de lobo. 3 horas da madrugada, as vésperas de minha morte, exalando um cheiro ruim que alimentava o que sobrou de recursos humanos que eram destinados a você ou a mim. Boca de lobo, boca de lobo. Seria bem melhor se eu recusasse os conceitos usados a persuadir o senso crítico que todos dizem que tem. O mais degenerado e sem sentido sempre foi o mais consumido nas cabeças que se tornam padrões de comportamento. Boca de lobo, boca de lobo. Boca de lobo. De lobo. Boca de lobo.